Como vocês devem ter percebido, depois de uma breve pausa, La Voz de Brasil está de volta. Esse é o programa de número 21, e aqui fala Rodrigo Dub. Apesar da gente ter ficado aí um tempo sem novos programas, esse, em compensação, vai estar cheio de pequenas pérolas. Como, por exemplo, essa que a gente está escutando aí no fundo com o Buddha's Band. Excelente combo instrumental aí, que passeia por essa vertente afro-funk de branco, mas um groove fenomenal. Buddha's Band, com o Volcano Song. A gente começa o programa de hoje com Bruno Moraes. As cores vão se desfazendo e tudo fica muito chato. Para desembaçar, para de novo colorir. Lápis de cor quente, bombeiro vermelho, salvação. Quero te ver minha para toda a vida, sem cansar, sem dançar, sem chorar, sem tremer, sem fazer chover. Não tem paisagem no fim do amor. O horizonte fica cinza. As cores vão se desfazendo e tudo fica muito chato. Para desembaçar, para de novo colorir.

cabelo e na pista é rapinha. Quem quer casar com a dona baratinha, que requebra com molejo e não fala abobrinha. Dinheiro na caixinha. Quem quer casar como eu disse no começo do programa, a gente vai ficar aí com esse som no background desse disco do ano passado do Quantic. É um projeto latino, caribenho, do DJ inglês, que é o Quantic Presenta Flowering Inferno. É um excelente disco e vocês vão ter uma pequena amostra dele durante o programa. Bom, a gente terminou o bloco com o Instituto Mexicano del Sonido, o Mexican Institute of Sound. É um DJ mexicano e cantando aí a música da Baratinha, não faço ideia de quem cante. Muito interessante. No meio do bloco a gente teve a PJ Harvey e o John Parrish, o disco novo deles também, né? Um projeto alternativo aí da PJ Harvey, foi o Black Hearted Love. E a gente começou o bloco com o curitibano Bruno Moraes, excelente disco, super soft, Bombeiro Vermelho o nome da música. O próximo bloco a gente começa com a Cell, uma música nova da Cell, mas que não está no disco Vagarosa dela. Essa música ela está exclusiva de um EP que a Cell lançou logo antes do disco Vagarosa. No próximo programa eu vou tocar mais algumas músicas aí sim do disco oficial da Cell, que está fenomenal. Fiquem com essa mulher maravilhosa.

Reputation. no fundo é outra do Flowering Inferno, do projeto do Quantic, projeto latino e regueiro caribenho do Quantic. É, a gente terminou o bloco com uma porrada do Sonic Youth, uma música do último disco, né, recém-lançado, The Eternal, do Sonic Youth. E essa música, What We Know, foi cantada pelo Lee Reinaldo e não pelo Thurston Moore. Excelente. É, no meio do bloco a gente teve o Nomo, outro combo afro-funk instrumental americano aí, tocando uma versão de Má, uma música do disco de estreia do Tom Zé, muito legal. E a gente abriu o bloco com Visgo de Jaca, uma música do EP da Cell, o Cangote EP. É excelente. A Cell realmente é, na minha opinião, a melhor cantora do Brasil, não tanto pela qualidade de sua voz, mas sim pelo universo musical que ela passeia. Como eu falei, no próximo programa vai ter muito mais da Cell. A gente começa o próximo bloco agora com Romulo Frois.

do amor. Não tem paisagem. We'll be right back. rainha. Quem quer casar com a dona baratinha, que requebra com molejo e não fala abobrinha? Quem quer casar com a dona baratinha, que te leva com um beijo e te esconde em sua casinha? Quem quer casar com a dona baratinha, que tem seta no cabelo e dinheiro na caixinha? Com a dona baratinha pra casar.

Thank you.

o começo é o fim. Não faz mais diferença se tudo está por um tris. Não faz mais diferença se isso é bom ou ruim. Não faz mais diferença, nem sempre alegre e feliz. Mas faz, faz diferença. O que a gente dividiu. A vida é boa, bom é o lugar que a nova hora traz. Nesse completo vem e vai. Se o começo é o fim, não faz mais diferença se tudo está por um tris. Não faz mais diferença. O que é ruim eu esqueço, bom eu quero mais. Na tristeza eu quero avesso, agora quero paz. Saiba que todo fim é um começo. Pra nossa vida quero amor, o resto eu desconheço. Do que é ruim eu me esqueço, bom eu quero mais. Na tristeza eu quero avesso, agora quero paz. Saiba que todo fim é um recomeço. Pra nossa vida quero amor, o resto eu desconheço. O que é bom ou ruim não faz mais diferença. Nem sempre alegre e feliz, mas faz, faz diferença bem mais. No fundo, a gente vai escutando Móveis Coloniais de Acaju, com uma música do seu disco de 2009 também, o Complete, ou Complete, não sei, estão faltando letras. Mas disco muito interessante do Móveis, produzido pelo Miranda. Muito legal a produção, bastante pop, muito interessante. Eles continuam nessa área do ska e reggaezinho bem pra cima, muito divertido, muito interessante. Dizem que é um dos melhores shows do Brasil hoje em dia, eu ainda não assisti. Antes a gente teve o Julian Casablancas cantando, Julian Casablancas dos Strokes, cantando num projeto alternativo aí do Danger Mouse, o super produtor Danger Mouse, que fez, puxa, ele é metade do Niles Barkley, fez algumas pérolas da música pop aí da década dos 2000. Esse projeto é o Dark Night of the Soul, é um projeto Danger Mouse com Sparkle Horse, e também tem participação aí do David Lynch, o diretor de cinema David Lynch. Muito interessante. E a gente começou o bloco com Ela Me Quer Bem, do Rômulo Frois, um excelente álbum duplo aí, que está em alta rotatividade no meu toca-discos digital aqui. Para terminar o programa de hoje, vai então aí com uma porrada do disco tema desse programa, o Quantic Presenta Flowering Inferno. Esse é o Dub del Pacífico. Grande abraço para vocês e nos vemos até o próximo programa. Tchau, tchau.